Não há quem te ame tanto, envolvido em seus encantos. Não há jeito de não ter o seu amor. Agora soube que você já se casou. Por que casou? Se te vejo eu rezo e choro, e ao segurança imploro. É linda e é mais linda lá no show. Agora soube que você já se casou. Por que casou? Jeito de não ter o seu amor. Agora